sopa. Ele foi uma metamorfose ambulante. A mosca na sopa. E agora viaja no trem das sete. Muitas vezes, Pedro, você fala. Ei, Al Capone, vê se te emenda. O maluco beleza Raul Seixas é destaque no seu fim de semana. A Hora do Maluco, o melhor de Raul Seixas. A apresentação, Marcelo Pacífico. Maluco sou eu. A Hora do Maluco tá começando, distribuído gratuitamente no estúdio mapa.com e também no mundodavoz.com.br. Eu sou Marcelo Pacífico, uma hora com o melhor do Raul Seixas, começando muito bem com o Trem da Sete. Cadastre também mundodavoz.com.br, é grátis. Vamos lá, pessoal, boa semana, vai Raul. Oi, oi o trem. Vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Oi, oi o trem. Vem trazendo de longe as cinzas do velho Éon. Oi, já é vem. Fumegando, habitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem. Não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando. Tá chegando na estação. É o trem das 7 horas. É o último do sertão. Do sertão. Oi, olha o céu. Já não é o mesmo céu que você conheceu. Não é mais. Vê, oi que céu. É um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Vê, é o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de 1000 megatons. E abraços com bem no romance astral. Essa é a Hora do Maluco. Agora tem a Sociedade Alternativa. Viva!

pintou pra lhe abusar. Olha aí, Raul Seixas, a mosca na sopa. A mosca na sopa, encerrando a primeira sequência de hoje da Hora do Maluco, antes Guita, Sociedade Alternativa, e começamos com o Trem da Sete. Fique ligado, daqui a pouco tem mais pra você. A Hora do Maluco, já já pra você, aqui na sua emissora preferida. Estamos apresentando A Hora do Maluco, com Marcelo Pacífico. Voltamos a apresentar A Hora do Maluco, com Marcelo Pacífico. Muito bem, A Hora do Maluco está de volta. Lembrando para você que é um programa gratuito, produzido, inteiramente produzido, recebido de graça, 0800, pelo mundodavoz.com.br, tá bom? Sua emissora pode pegar gratuitamente, é só se cadastrar num dos dois sites, ou então você pode pegar para ouvir também, você pode acompanhar, enfim, tá legal? Vamos lá, sem muita conversa, eu sou Marcelo Pacífico e vamos para mais uma sequência, vamos lá. Agora, Judas. Amigo fiel de Jesus, eu fui escolhido por ele para pregá-lo. se eu não tivesse traído, morreria cercado de luz. E o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, pedi outro gesto de amor. Pediu que o traísse com um beijo que me amou. Em Raul Seixas com Judas pra você. Agora com Marcelo Nova do Camisa de Vênus. Muita estrela, pouca constelação. A gente ouve agora na Hora do Maluco. Vamos ouvir aí. Armação. O problema é muita estrela. Muita estrela, pouca constelação. Raulzinho, camisa de Vênus nessa frescura. É, vamos lá. E tem mais pra gente. Agora tem Metamorfose Ambulante. Essa é a hora do maluco pra você. Aqui na sua emissora preferida. Aí foi então uma voz ambulante, antes muita estrela, pouca constelação, com Marcelo Nova, Judas abrindo a sequência. Daqui a pouco eu volto. Estamos apresentando A Hora do Maluco, com Marcelo Pacífico. Voltamos a apresentar A Hora do Maluco, com Marcelo Pacífico. Loteria da Babilônia, abrindo mais uma sequência da Hora do Maluco para você. Vamos ouvir aqui. Ok. Está certo, você aprendeu tudo enquanto estava mudo. Agora é necessário.